Se ele não for importante para você, a partir de agora vai ser. Você vai começar a exercitar isso. Amém? Hoje nós estamos num dia de festa. Daqui a pouco nós vamos ter uma celebração que é uma das coisas mais bonitas. São duas coisas que eu admiro, que eu não gosto de perder e que meu coração fica acelerado quando acontece. É quando o pastor vem apresentar uma criança, a hora que ele levanta a criança, aquilo meu coração quase que explode. E o batismo, que é o que nós vamos ter hoje. Hoje nós vamos batizar alguns irmãos. A gente não precisava nem de uma mensagem elaborada sobre isso, sobre nada. O que nós ouvimos aqui hoje, através da encenação das crianças, daquilo que as crianças representaram, é tudo que nós precisamos saber nesse dia. De que houve alguém que promoveu a minha vida e a sua vida uma libertação de algo que nos conduzia à morte. E é sobre esse alguém que eu quero te falar hoje, nessa manhã, bem rapidamente. Mas antes disso, eu queria que você fechasse seus olhos e que você orasse ao Senhor e pedisse ao Senhor que falasse ao seu coração e que faça uma oração bem sincera a Ele. Fala: Senhor, livra-me de toda distração, livra-me de tudo que possa, de alguma forma, me impedir de ser ministrado nessa manhã. Não só, se você ainda não foi, porque eu tenho certeza que você já foi, mas de repente você pode estar pensando que você ainda não foi ministrado, mas ainda o que vai acontecer, a exposição da palavra e também o batismo, que o Espírito Santo possa ministrar o teu coração nessa manhã. Pai, nós oramos a Ti com muita gratidão. Nós oramos para os nossos filhos e o que está acontecendo no meio deles, e nós podemos imaginar que o Senhor está renovando a Tua obra. O Senhor está trabalhando no coração dessas crianças, e eles serão os líderes, eles serão os pastores, os apóstolos, os profetas que virão. Pai, nós te pedimos nessa hora que o Senhor possa, que essa semente que está sendo plantada no coração deles permaneça como uma semente lançada num solo fértil, preparado por Ti, Pai. Oramos por nós também, Senhor, que a Tua palavra desça, venha sobre nós e não permaneça apenas na nossa mente, mas desça até o nosso coração, invadindo o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, invadindo toda a nossa vida, a ponto de nos levar a uma mudança de atitude, de caminhada, mas acima de tudo, a ponto de nos levar ao equilíbrio que o Senhor tem para nós e que o Senhor projetou para nós. É assim que nós oramos nessa manhã. Vem a Tua palavra nessa manhã, como o salmista diz, a ponto de destruir o cedro do Líbano. Venha com poder, com graça, mas venha também como um alimento agradável. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar alguma coisa nessa manhã sobre Jesus. E eu prometo a você, porque nós temos o batismo, eu não vou demorar. Aliás, eu não vou compartilhar muita coisa. Nós vamos ver aquilo que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Alguma coisa que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Primeiro, e você tem que ficar atento, porque nós vamos projetar alguns textos, você tem que ler, para isso ficar bem gravado em você. O que a Bíblia diz sobre Jesus? A Bíblia diz que Jesus é eterno. Jesus é eterno. João capítulo 1, versículos 1 a 3 diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 17 diz assim: o qual, Jesus, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Recentemente eu conversava com uma pessoa, e o nosso diálogo, ele começou a questionar: será que essa coisa de Jesus existir, de Deus existir? Aí eu virei para ele e falei assim: mas espera aí, quando a gente pensa em alguma coisa existir, a gente é automaticamente lançado para o momento em que ele foi criado. Ele existe porque ele foi criado. Deus não é assim. A questão não é que Deus existe, a questão é que Deus é. Deus é. Se existe o universo, ele existe porque Deus é. Se existe água, se existe sol, existe porque Deus é. Se existe noite e dia, existe porque Deus é. Se existe vida humana, animal, existe porque Deus é. Ele é. Jesus é. Eterno. O texto diz que lá antes da criação, ele estava com o Pai. E as pessoas ficam questionando, será que existe qualquer coisa que existe nesse mundo? Existe porque Jesus é. Porque Ele é. Ele é Deus eterno. João capítulo 1, versículo 14, diz que, a Bíblia diz que Jesus tornou-se homem, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É uma questão tão interessante. Eu fico tão triste comigo, porque às vezes a minha mente não consegue captar a intensidade do texto bíblico. Mas o texto está falando de um Deus que habitou entre nós. Ele se tornou-se homem, sabe por quê? Porque ele se tornou um igual a nós, para sofrer o que era para mim e para você sofremos. Eu li uma frase nessa manhã que diz assim: a cruz era minha, mas ele tomou sobre si a minha cruz. A cruz era minha. Esse Jesus que é eterno, ele se fez homem para tomar o meu lugar e me proporcionar um acesso ao Pai. Outro texto, a Bíblia fala que Jesus realizou uma grande obra. Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Mateus 9, 35, o texto registra: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus andou fazendo o bem, curou enfermos, ensinou, mas a grande obra que ele realizou foi nos reconduzir novamente à presença de Deus. E o batismo é um marco dessa obra de Jesus. O texto bíblico fala que nós devemos, que é para as pessoas, para a gente pregar o evangelho e levar a pessoa ao arrependimento e batizá-las. E é isso que vamos fazer nessa manhã. Batizar arrependidos. Isaías 53, versículos 5 e 6, olha o que a Bíblia diz sobre Jesus: ele morreu por nossos pecados, diz o texto, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Romanos 5, 8, a palavra registra: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse Deus eterno, esse Deus que é antes de qualquer coisa existir, esse Deus que veio habitar entre nós, ele agora é o Deus que morreu por nossos pecados. O homem tinha um grande problema para resolver na vida. Nós, como homens, nós tínhamos um grande problema para resolver na vida. E o problema era aquilo que nos separava de Deus. Existia algo que nos separava de Deus. E eu não estou dizendo aqui, e esse problema se chama pecado. Eu não estou falando de pecado dos atos pecaminosos. Da mentira, do adultério, da desonestidade. Nós não estamos, quando falamos de pecado, nós não falamos desses atos pecaminosos. O grande problema do homem não são esses atos. A questão é o que faz o homem ser o que ele é e fazer o que ele faz. A questão não são essas coisinhas que andamos fazendo, mas é o que nos leva a cometer esse tipo de coisa. E o Senhor veio para trazer isso para nós, trazer a libertação, nos levar de volta a Deus, resolver o problema do pecado, da iniquidade que nos separava de Deus. Hoje nós vamos batizar pessoas. Eu tenho uma certeza, nós não vamos batizar nenhum anjinho aqui hoje. Nenhum santinho. Porque é uma grande estratégia de Satanás. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim, ah, eu preciso de consertar minha vida para depois eu batizar. Quantas vezes nós ouvimos alguém falar assim, ah, eu até sei que eu preciso, mas enquanto eu não melhorar minha vida, eu não posso ir para uma igreja, eu não posso, esse negócio de Deus. A estratégia de Satanás é o seguinte, você não merece estar lá. Ele fala uma verdade, que merecer por merecer, nós não merecemos. Essa é uma verdade, essa é uma meia-verdade. E segundo um pregador que eu ouvi, o problema da meia-verdade é que ela esconde uma grande mentira que está atrás. E aí a gente fica olhando só para um pedacinho da verdade e esquece da grande mentira que está atrás. Nós realmente não merecíamos. Mas não foi porque nós merecemos, foi porque Ele resolveu nos amar. Aleluia. Só por isso. Ele resolveu nos amar, e porque Ele resolveu nos amar, esse Deus eterno, esse Jesus eterno, que existe antes de todas as coisas serem formadas, muito mais ainda, porque todas as coisas foram formadas através dEle, por meio dEle. Esse Jesus eterno resolveu habitar entre nós, e resolveu assumir a minha parte, a minha culpa e a sua culpa, não porque eu e você merecemos, mas porque Ele resolveu nos amar. E isso é uma coisa difícil da gente entender, porque nós não conseguimos amar alguém assim. Nós somos vingativos. A nossa história é que a gente quer assim, olho por olho, dente por dente, mexeu comigo, merece o castigo. É uma questão de meritocracia, ah, ele merece sofrer, ele merece isso. Quantas vezes acontece alguma coisa, assim, mas também plantou, está colhendo. Para com isso, irmãos. Se fosse porque nós merecemos, ninguém aqui se salvaria. Ninguém aqui poderia ir dizer, eu estou a caminho de uma nova Jerusalém, porque não há nenhum merecimento em nós, ou em qualquer obra que façamos, ou que fizemos, ou que possamos fazer ainda. O que acontece com as nossas vidas é obra da misericórdia de Deus, é a extensão do amor de Deus que nos alcança, independente da nossa condição de merecermos ou não. Ele resolveu nos amar, Ele resolveu te amar, irmão, é isso que nós vamos fazer hoje, vamos batizar algumas pessoas que entenderam, Jesus resolveu me amar, mesmo eu sendo quem eu sou. Um anjinho para ser batizado? Não, pecadores, que estão arrependidos da condição do pecado. Atos 2, 38 e 39, o texto bíblico diz assim, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. A Bíblia diz que Jesus morreu por nossos pecados, e nós vimos aqui hoje, a Bíblia diz, falando da Páscoa, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Atos 2, 24 diz assim, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Aos quais, versículo Atos 1, 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Eu acho muito interessante. Final de semana passada, nós comemoramos a Páscoa. E aí, muitos comeram muito chocolate. Eu recebi um vídeo e um pai, ele foi no quintal da casa, escondendo os ovinhos de chocolate, para a menininha dele procurar, e a menininha ia com um balaiozinho, naquela alegria, e achando um, achando outro, aquela coisa. Eles não sabem, irmãos. Eles não sabem, na verdade, o que eles estão proclamando. Mesmo que seja fazendo uma comemoração equivocada, porque nós sabemos que Páscoa não tem nada a ver com chocolate, nós vimos aqui hoje, Páscoa tem a ver com Jesus ressuscitado. Mesmo que eles não tenham noção do que estão dizendo, ou fazendo, ou comemorando, a verdade é que há uma proclamação de que o nosso Jesus, aquele que era eterno, aquele que resolveu habitar entre nós, aquele que me substituiu naquela cruz, a morte não pôde ressuscitá-lo, porque a Páscoa é a ressurreição. Eles comemoram comendo chocolate, mas lá está, Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. E Filipenses, capítulo 2, versículo 9, diz assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele ressuscitou, e a Bíblia diz que Jesus foi exaltado por Deus. Efésios 1:19 diz: e qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas, o constituiu quem? Jesus, aquele que é eterno, aquele de onde todas as coisas tiveram origem, porque ele criou todas as coisas, aquele que não usurpou ser igual a Deus, aquele que habitou entre nós, aquele que morreu a morte de cruz, aquele que ressuscitou, Jesus, o Senhor, Deus o constituiu como cabeça da igreja. E o que mais a Bíblia diz sobre Jesus? E por que nós batizamos? Porque além de tudo isso, ele voltará. Mateus 24:30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Apocalipse 1:7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Aleluia! Esse é o Senhor a quem servimos. E é por isso que nós batizamos os nossos irmãos, porque se arrependeram e creram nesse Senhor. Mas eu quero ainda falar rapidamente sobre uma coisa. O que que Jesus falou a respeito dele mesmo? E que está registrado na palavra de Deus. João 6:35 diz o Senhor declarando: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Ele fala que ele é o pão. E pão tem a ver com alimento. Pão significa que ele pode ser, Jesus falar que ele é o pão, significa que ele pode ser a provisão de todas as nossas necessidades. É ele que vai suprir as nossas necessidades. Eu quero te perguntar nessa hora, querido, de que você necessita nesse momento? De que você necessita nesse momento? Você está precisando de alegria na sua vida? Está envolvido em depressão? Você está precisando de uma direção na sua vida? Precisando de um caminho, de um norte? Você está precisando de paz? Você está precisando de vida? Porque às vezes nós estamos assim, meio em pé, mas era, como é que fala? Em pé, mas devia estar caído, né? Porque está andando como um morto vivo. Está precisando de vida, está precisando de graça. O Senhor Jesus disse para mim e para você nessa manhã: ele é o pão, ele é o que supre, ele é o que nos alimenta com aquilo que nós necessitamos. Ainda mais, João 14:6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Há uma conversa fiada que é pregada aos quatro cantos, que diz o seguinte: todos os caminhos levam a Deus. Esquece essa balela, meu irmão. É porque as pessoas estão indo a todos os caminhos atrás de Deus, é que o mundo está como está. O caminho que nos leva a Deus é Jesus, e ponto. Não tem outro caminho. Não tem outra história. É Jesus quem pode nos conduzir ao Senhor. João capítulo 10, versículo 9 diz: eu sou a porta. Se alguém entra por mim, Jesus está dizendo, eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Porta, irmão, é conexão, é caminho, é o que liga. Não há outra coisa que possa nos ligar ao Senhor, que possa ser a porta entre nós e o nosso Deus, do que o próprio Senhor Jesus. Não tem outra história. O que vier além disso é conversa fiada, e nós temos que rejeitar isso. Ele é a porta. Ele é a porta. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Nós não encontramos Jesus, nós não encontramos Deus por aquilo que fazemos de bom. Há uma ideia errada. Eu pregava há um tempo para um senhor, já idoso, e ele falava comigo assim: não, eu faço as minhas obras na expectativa de que Deus me aceite. Não é isso, querido. Ele não aceita a cabeça. Nós falamos aqui, não é pelo nosso merecimento, não é meritocracia, é por amor. E é por amor que esse homem veio e se construiu como porta, como conexão, como condução, como caminho, como união entre nós e o nosso Deus. Nós não encontramos Deus por sermos pessoas boas, honestas, fiéis, não. Nós só encontramos Deus e, consequentemente, as suas bênçãos quando passamos por essa porta que é Jesus. Quando entendemos a nossa história, quando entendemos a nossa condição de pecador e dizemos: Senhor, eu me arrependo dessa condição. Eu me arrependo dessa condição, eu passo pelas águas, como que morrendo para esse mundo e levantado, ressuscitado para uma nova realidade de vida, na convicção de que essa porta me liga ao Senhor. João 8,12 diz que Ele é a luz. O próprio Senhor falando dele: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz acaba com escuridão. Eu não entendo uma coisa. Tem tanta gente que eu converso, que chega para você: ah, minha vida está assim, eu falo: sua vida está escura, tá? Então eu tenho uma luz para te mostrar qual que é Jesus. Ah, esse negócio de religião eu não quero. Isso não é religião, irmãos, isso é uma pessoa, e Ele diz que Ele é a luz do mundo, e aquele que está em escuridão não vai ter solução para a sua vida se não for com Jesus. É só isso. E nós não temos que convencer as pessoas, nós temos que levar essas pessoas a verem a luz de Cristo. Amém? João 7,37 diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Água para saciar a nossa sede. Eu perguntei: de que você tem fome? Mas pergunto mais uma vez: de que você tem sede? Você tem sede de respostas para as questões da sua vida? Jesus é a água que pode saciar a sua sede. Simples assim. E por último, João 11, 25, 26, o próprio Senhor diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Crês isto? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. É a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Quando vamos nos alegrar com os queridos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Volto a dizer, nós não estamos batizando anjos e nem santos, santinhos como a gente entende. Nós estamos batizando homens, irmãos e irmãs, pecadores como nós, mas que se arrependeram da condição de pecado. Estão dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero experimentar essa vida de ressurreição que só o Senhor pode proporcionar. Amém, querido. Amém mesmo. Você pode se colocar em pé? Talvez nesse tempo tão rápido, tão corrido de ministração, um texto tenha falado ao seu coração e você tenha se desafiado nessa manhã a dar passos diferentes diante do Senhor. Eu quero orar com você nessa manhã, pedir ao Senhor que te dê coragem, porque tem hora que falta para a gente é coragem, que te dê coragem para tomar a decisão que você precisa tomar e para seguir o caminho que você deve seguir e receber aquilo que Deus tem para você. Amém? Feche seus olhos. Pai, nesta manhã nós nos colocamos diante de Ti. E nós queremos com toda simplicidade, nós queremos, Senhor, com toda a singeleza do Teu Evangelho, declarar que um dia nós ouvimos a mensagem da cruz, cremos e Te recebemos como Senhor e Salvador. E nós Te bendizemos porque o Teu Espírito veio morar dentro de nós. E nós nos submetemos ao batismo, declarando que não vivemos mais para nós, mas que nos levantamos ressurretos em Cristo Jesus. E nesta manhã nós temos a alegria de cumprir o chamado, o ministério que o Senhor nos deu como igreja e batizar estes irmãos que creram em Ti e decidiram andar na Tua presença. Mas Senhor, se nesta manhã há alguém aqui que nunca tomou uma decisão pessoal de seguir a Jesus Cristo, de morrer para si mesmo, de colocar sua carne na cruz e de se tornar templo do Espírito Santo, que nesta manhã o Teu Espírito ministre a cada vida neste lugar, em nome de Jesus. Peço que você continue com seus olhos fechados e orando ao Senhor. A nossa vida passa muito rápido. A despeito de Jesus voltar hoje, amanhã ou daqui a 5 anos, a nossa vida está correndo rápido. E o que acontece é que, se nós sairmos desta terra sem uma aliança pessoal com Jesus Cristo, nós vamos viver a eternidade sem Deus. A eternidade sem Deus. E eu convido você a conferir diante de Deus. Você é salvo? Você nasceu de novo? É o Espírito Santo quem governa e dirige a sua vida? Ou você faz isso segundo seus pensamentos, suas emoções? Como foi dito nessa mensagem, nós não batizamos santinhos, nós batizamos pecadores, nós somos pecadores. Eu não sou perfeito, Senhor. Eu não estou buscando andar em perfeição de um dia para o outro, Senhor, mas eu quero a cada dia dar um passo a mais em direção à semelhança de Jesus Cristo. E se você não tem certeza se nasceu de novo, nesta manhã você pode dizer no seu coração: Deus, eu quero ter certeza de um novo nascimento. Eu quero ser templo do Espírito Santo, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Fale com Ele nessa manhã. Se você frequenta a igreja, se você é um evangélico, mas você não tem certeza de que o Espírito Santo fala com você, dirige sua vida, de que você ouve o Espírito Santo, de que Ele te leva a ter fome e sede de Deus.